como é dura a vida. 8 meses melhor tava junto da gente, hoje tá aí. Como é difícil, tá ligado? Vou te contar uma história real. A história de um homem corajoso demais. Corajoso demais. Ainda lembro daquele momento. Dói no coração, ainda tá no meu pensamento. O que posso dizer? O que posso falar? Oh meu Deus, não sei pra onde posso levar, sei lá. Deixe-me conscientizar. Tem vários manos pronto pra matar, traficando, morrendo por ponto de droga. Puxa, prende, passa a bola. A rua me atraía muito mais que a escola. Infelizmente, tudo fosse diferente. Com a bala na agulha, outro bala no pente. Ó Senhor, olhe para nós, a gente que se mata por pouco, que se mata por nada. Por onde passo, vejo corpos na calçada. Parada errada, tô com a minha quadrada. A gente sonha por um mundo bem melhor, longe do álcool, da pedra e do pó. Só sei o que é melhor. Ouça bem, escute bem. Eu vou além, eu sou do bem. Vem também, eu tô na paz, amém. Eu tô na paz, amém. Eu tô na paz, amém. Ouça bem, escute bem, eu vou além, eu sou do bem. Vem você também. Eu tô bem melhor que ontem. Eu vou me refugiar aonde? Não importa o caminho que vou seguir, o que importa é que Deus está perto de mim. Enfim, do que vale essa vida, enfim? Será que tem saída? Olha meu Senhor, olhe bem pra mim, olhe quem eu sou. Tem gente ruim, isso não é pra mim nem pra ninguém. Eu tô na paz, amém. É tudo uma questão de reflexão, irmão, é uma questão de pensar. Ouça bem, escute bem, eu vou além, eu sou do bem. Vem você também. Pô, mó conceito, pô, mó respeito. Vários mano tem aliança no dedo, é difícil, moro. Mas minha mãe ora todo dia ao meu Senhor. Ela pede a Deus muita proteção e que eu nunca morra na mão de ladrão. Eu sei que não posso morrer no vício. Qual é que é? Qual é que há? Ontem veio 3 moleques querendo me matar. Deus é mais que isso, irmão. Deus é mais, acredite nisso, então. Deus é muito mais. Creio que um dia posso encontrar a paz. Paz, paz. Ouça bem, escute bem, eu vou além, eu sou do bem. Eu tô na paz, amém. Vem você também. O negócio é o seguinte, tá ligado? Quantas mães sentem a dor de um parto e sentem alegria? Quantas mães sentem a dor de uma perda e sentem agonia? Por vários dias, até por ano, até por décadas. Se sou um poeta, não sei. Se sou um rapper, quem sabe? Jesus anda por cima do mar e acalma até a tempestade. Quem sabe você está com a tempestade na sua vida? Deixe Jesus entrar no seu coração. Ele acalma a tempestade, irmão. Ouça bem, irmão. Escute bem, porque eu vou além. Ouça bem, escute bem, eu vou além, eu sou do bem. Eu tô na paz, amém. Ouça bem, escute bem, eu vou além, eu sou do bem. Vem você também.